celestiais. Uma voz tão meiga eu sei que vou ouvir. Filho meu, pode entrar, a casa é sua. Tudo isto que eu preparei é teu. Um banquete glorioso te espera, uma coroa de glória aqui está. Não importa mais as lutas que passou, valeu a pena, pois aqui você chegou.